Boa noite, está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, esta já é a edição número 107. Para esta semana, António, o que é que nós temos reservado? Boa noite. Esta semana temos como convidado o fotógrafo Carlos Lobo, que está presente na Fundação Elídio Pinho, com trabalhos também na Fundação Carlos de Gulbenkian, no Instituto Politécnico do Porto e vencedor dos prémios BES Revelação de 2005 e de Jovens Criadores Nacionais de 2004. Chamamos a atenção para os nossos ouvintes para um livro extraordinário deste fotógrafo e de fotografia chamado Unknown Landscapes. Temos também o livro da semana, um romance de estreia de um autor e de uma figura conhecida do panorama televisivo nacional, Virgílio Castelo, com O Último Navegador, uma edição da Esfera dos Livros. Carlos Lobo nasceu em Guimarães em 1974. É licenciado em Ensino de Português e Inglês pela Universidade de Aveiro. Conta também com um bacharelato em Tecnologias da Comunicação Audiovisual no Instituto Politécnico do Porto e com um mestrado em Imagem e Comunicação pela Goldsmiths University de Londres. Em termos de apresentações individuais, destacamos em 2008 de Sonic Booms, presente no Museu Nogueira da Silva em Braga e também na Galeria MCO no Porto. Das coletivas, destacamos também neste ano de 2008 a BES Arte, a coleção do Banco Espírito Santo, O Presente, Uma Dimensão Infinita, que esteve patente no Museu Coleção Berardo. Também I Am Ready, com Jorge Abado, o projeto informal que esteve patente em Guimarães, e The Magnificent Seven, em Lisboa. Já participou em diversas feiras de arte de renome, destacamos a Arte Lisboa, também a Arco de Madrid, Arte Salamanca e a Valência Arte. Conta ainda com material no espólio das coleções da Fundação PLMJ, Coleção BES Arte e também as fundações Carlos de Gulbenkian e Elídio Pinho, entre outras. Foi premiado com os prémios BES Revelação 2005 e Jovens Criadores Nacionais. Edição de 2004. Carlos, boa noite. Boa Obrigado por ter noite. aceito o convite do programa Livros Obrigado com eu pelo Rumo. convite. O que é isso da fotografia e o que é que o leva a chegar a esse mundo e a esse universo da fotografia? A fotografia foi um meio que eu encontrei para me expressar de uma forma artística, como poderia ser outro. Eu também estou ligado à música, que também é uma área que me interessa muito. E eu sempre fui muito interessado pela parte do design gráfico, da imagem. E a fotografia surgiu daí, de eu ver, comecei por comprar revistas de música de americanas, como era a antiga Ray Gun, desenhada pelo David Carson, um designer bastante conhecido, e eu gostava da forma como as imagens eram usadas nessas revistas de música e comecei a interessar-me por fotografia a partir de ver essas imagens de bandas, apesar de eu não fazer fotografias de bandas, mas esse fascínio pela imagem surgiu daí e hoje é uma forma que eu uso para me expressar de alguma forma. Portanto, para vamos lá, um cidadão médio, relativamente culto, que pronto, com alguma cultura, a fotografia sempre esteve associada a momentos de grande impacto social, cultural, da realidade da vida civilizacional. E isto para dizer o quê? Para uma pessoa como eu, para um entendedor, entre aspas, mínimo destas questões, a fotografia passou sempre pelos grandes fotógrafos míticos que se criou à volta deles, assim uma espécie de uma aura de algo Certo, e alguém que certo. estava no sítio, na hora, no momento errado para captar a essência da realidade, no momento errado de alguma violência, no Claro, momento certo, claro, claro. mas por motivos e razões de alguma violência, o caso do Vietnã, grandes desastres naturais. Portanto, tornar tipo de realidades, o caso da Segunda Guerra Mundial, Claro, com os claro. grandes fotógrafos que acabaram por ser ícones da cultura ocidental. Até que ponto é que este tipo de fotografia lhe foi algum, vamos lá, o despoletar de algum interesse, ou por outro lado aparece como algo residual. E eu já vou chegar a esta questão, tenho uma outra que mais Claro. já a seguir irei colocar. Essa é uma das facetas e continua a ser uma faceta importante da fotografia, que é o lado documental da fotografia, que hoje, quando digo hoje, já há algum tempo que esta questão se coloca, que é a questão da veracidade, né? E cada vez mais a questão da veracidade é fundamental, porque hoje as técnicas de manipulação são cada vez maiores, mas já existiam. O Stalin usava manipulação nas imagens dele ao apagar Os inimigos políticos, os inimigos adversários. políticos, e eu tive a oportunidade de ver provas fotográficas numa exposição que houve na Photographer's Gallery há 1 ano, há 2 anos, de manipulação fotográfica feita pelo regime comunista, e era impressionante o lado técnico, com os meios disponíveis, como é que se apagavam pessoas, e o Stalin de repente aparece sem os adversários políticos, E sem perder a harmonia do sem perder conjunto, do não é? conjunto, e o fundo continuar. Mas a fotografia, esta é apenas só uma das facetas da fotografia, porque a fotografia, quando surge, tem esse lado documental de primeira função seria o retrato, ou seja, fixar uma memória, né? E muitas vezes as pessoas continuam a associar a fotografia ao seu lado fotojornalístico, mas a fotografia teve sempre outras facetas, seja através do retrato, seja através de ser usada por artistas plásticos, como a Man Ray, que usava a fotografia de uma forma artística. E essas facetas para mim são tão importantes como ao lado fotojornalista, porque nós hoje conhecemos um Robert Capa, entre outros, um James Nattrie, entre outros grandes fotojornalistas, mas existem autores que fizeram fotografia documental não num sentido para ser publicada em jornais, mas para documentar épocas, e que são fundamentais, como o Walker Evans, entre outros, e o Robert Frank, por exemplo, com o livro The American, se faz a viagem pelos Estados Unidos. Eu estes dias estava a falar com um arquiteto que conheço, o Pedro Bandeira, onde ele também faz um exercício à volta disso, um dos textos que ele tem reunido a propósito de uma casa em Santa Tecla, mas em Caminha, onde ele também conta um episódio de uma daquelas estradas que vão até ao infinito nos Estados Claro. Unidos, em que um dos amigos de viagem lhe pergunta: mas já esse fotógrafo O que Robert o Frank. exatamente fez ele, mas eu quero fazer a minha. Claro, Eu claro. quero fazer a Não, minha. a fotografia sempre esteve associada à ideia de viagem, quer desde os primórdios da fotografia, em que a fotografia foi utilizada para registar terras exóticas, locais novos, e era uma forma de trazer para os povos como é que Ditos era as terras, civilizados e como é que eventual. eram as terras distantes, qual eram os costumes, como é que as pessoas se vestiam, qual era o aspecto até físico delas, e para desmistificar algumas ideias, porque antigamente havia as ilustrações que ilustravam isso, mas as ilustrações não eram o retrato mais fiel da realidade, Claro, dependia claro. da capacidade artística ou não de Da ilustrador reprodução do para reproduzir exatamente. bem. E a fotografia foi um meio rápido de fixar realidades, E né? era aquele a provocar provavelmente o efeito de impacto ou Claro, de transpor a realidade tal qual ela é. claro, claro. Usa-se muitas vezes, uma imagem vale mais do que mil palavras, e nós vemos É esse tipo certo, de é certo. fotografias do Vietnã, uma criança que vai arder feita numa tocha Claro, claro. humana, Não, e por exemplo. ainda hoje assisto a um fenómeno curioso, que é hoje a qualidade da imagem é cada vez menos importante. Hoje, se alguém fizer uma fotografia num telemóvel, ou filmar um vídeo num telemóvel de um acontecimento, seja por exemplo em Londres, quando houve os atentados bombistas, as primeiras imagens que apareceram nos jornais foram das próprias pessoas que estavam nos túneis e fotografaram com os telemóveis dela. E essas imagens são vistas pelo público como sendo mais verídicas, mais autênticas, se calhar tivesse lá um fotógrafo com uma máquina boa e fizesse uma imagem muito bem Claro, composta. claro, claro. E hoje cada vez mais se questiona isto: qual é o valor estético da imagem? Será a imagem perfeita? Eu, por exemplo, às vezes faz-me impressão o trabalho do Sebastião Salgado, apesar de o reconhecer como um excelente fotógrafo e com um trabalho inegável, mas há um lado estético tão forte nas imagens dele, que de repente nós não estamos a ver pessoas, estamos a ver uma imagem muito bem composta, E com isso uma não, luz muito trabalhada, e isso faz-me um bocado de impressão. e não provoca por vezes aquela sensação de isto é manipulação? A fotografia é sempre Por exemplo, o caso da manipulação. fotografia do Sebastião Salgado, quando ele tenta transmitir a partir de uma fotografia com uma carga emocional muito Claro, forte, claro. e aí já é o próprio eu do fotógrafo a entrar de uma forma muito intensa, até que ponto é que o observador mais, vamos lá, mais objetivo e mais frio e mais analítico poderá eventualmente dizer: isto é uma tentativa de manipular. Até que ponto é que É fotógrafos não sempre. podem ser acusados Há disto? sempre uma manipulação. O substancial grado de uma pessoa tem uma consciência política e social. Ele é muito ligado a causas humanistas e tem uma ideologia política muito forte. E é óbvio que a fotografia que ele faz retrata essa ideologia dele, A cultura, o modo de ver o o modo mundo, de não é? ver, e ele, de certa forma, identifica-se. Ele, neste momento, está a fotografar uma parte mais ecológica, ou seja, um bocado de deixar uma herança do que é que o ser humano está a fazer ao Ao habitat, planeta. ao planeta. E neste momento ele, mais do que um lado social, está preocupado com uma causa ecológica. Mas o trabalho dele reconhecido é realmente esse, pelas classes oprimidas, pelo trabalhador, e é impossível não haver uma Porque nós leitura vemos, por nesse exemplo, sentido. uma das fotografias que ganhou um dos prémios da World Photo, não sei se estou a cometer um erro ou não, aquela fotografia que tem uma carga que mexe com qualquer pessoa sensível, no Iraque, quando um pai está com um filho e é alvejado a tiro, penso eu, ou Claro, até o claro, conflito claro. israelo-palestiniano, normalmente os fotógrafos têm a percepção e a noção, por exemplo, que eu escolho esta fotografia para enviar para a agência, que depois a fará Claro. circular pelos canais. Até que ponto é que isto poderá eventualmente. Eles sabem e têm a noção que isto também é política, é uma atitude Claro, política. claro. Existe na fotografia, para mim, a fotografia é sempre manipulação, porque o fotógrafo está a usar uma lente. Está a fazer um enquadramento e esse enquadramento é uma seleção, uma secção que ele escolheu mostrar, que podia mostrar mais ao lado. E depois é sempre mostrado um lado da história. Não, para mostrarmos do outro lado da história, se calhar teríamos que ter um espaço maior na revista ou qualquer que seja meio da divulgação. E o espectador hoje não tem tempo para ver os dois lados. Então é mostrado um lado. Então, se é, por exemplo, num jornal com determinada tendência política, é mostrado o que interessa Claro, claro, a dessa tendência orientação política. deste jornal. Mesmo no Iraque, eu há pouco tempo li uma entrevista curiosa de um jornalista que dizia que era impossível dar a conhecer o verdadeiro lado do que se passa no Iraque, porque só lhes é permitido ver o que os americanos os deixam Verem. ver, porque sozinhos é impossível ir, porque Sair, porque, têm claro. cabeça a prémio, e então só conseguem ir com uma escolta polícia militar, Militar. mas só os levam onde eles querem ver, à zona que eles dizem livre, mas quer dizer, esta é uma facção que lhes estão a deixar ver da realidade, e a Claro, fotografia claro. também funciona um bocado, mostra essa facção que por isso também está limitada ao que é permitido ao fotógrafo mostrar. És o meu reflexo ao fundo do lugar. Diz-me onde esconder a arma que eu sou enferrujado. Castro com Castro edificas, eu castro gesto a quem sigas. Estátua de orgulho gelada sobre esta água parada. Pelo chão, onde nem a bela dona cresce, tocando musgo com a mão, descartado de alma, mas mantendo a calma, de paserado, esforço em vão. Este presença no modo de trabalhar e não sei se de conceber a fotografia claro. Como um exercício para além de uma captação do real e pragmática da própria realidade, não é? Por outro lado, também há o lado subjetivo, quer se queira, claro, quer não, claro, e claro. Já lá iremos adiante na conversa para perceber que, de facto, o trabalho fotográfico do Carlos passa também exatamente por uma marca muito pessoal sobre aquilo que certo. Pretende certo. Ver e mostrar a ver aos outros. Claro. Mas há uns autores, no caso do Sergei Eisenstein e do Ziga Vertov, até que ponto é que o trabalho destes realizadores de cinema, que foram também realizadores de cinema, mas também fotógrafos, até que ponto é que, e incidiu muito na questão do Ziga Vertov, até que ponto é que o trabalho de captar um espaço e um tempo, que era a Rússia, a União Soviética, certo. Nos anos 20 e 30, até que ponto é que esse exercício lhe é, vamos lá, o cimento que sustenta os alicerces do trabalho do Carlos Lobo? Eu refiro, às vezes, o trabalho do Vertov, por causa, muitas vezes, por causa da questão da montagem e de uma paixão pelo cinema. E o que é interessante no Eisenstein e no Vertov é a forma como eles compunham a imagem através de formas geométricas e de perspectivas. E é uma escola. É uma escola a gente perceber como é que os enquadramentos eram feitos, como é que usar obstáculos estruturais em frente da imagem poderia criar outras leituras. Eu digo sempre que um cineasta é um fotógrafo a 24 frames por segundo, né? Claro, que fotografa mais do que um fotógrafo normal, né? E até acho que é uma citação do Godard que dizia que o cinema mentia 24 claro, vezes isso, por claro. Segundo. Né? Claro. E o cinema é para mim uma fonte de inspiração enorme. Às vezes, ver um filme tem ideias para trabalhos e ver enquadramentos. E há muitos realizadores que eles próprios são fotógrafos. São fotógrafos, trabalham, passaram. Sim. Portanto, nós vemos o trabalho do Eisenstein, o Coraçado Potemkin, e, sim. portanto, deriva muito dessa concepção fotográfica que depois claro, tenta passar claro, para, claro. Para a tela e para o cinema. Portanto. Sim, pois o próprio Rodchenko, com nos seus cartazes publicitários, da forma como ele construía a imagem, era muito interessante. E é engraçado como há modelos que são criados que depois são assimilados por outros povos, por exemplo, ainda no Correio Internacional, acho que é deste mês, vem a falar sobre o 25 de Abril e fala sobre alguns posters de propaganda que havia na altura, que eram um pastiche de calcados dos movimentos na União Soviética. E é engraçado como estes modelos de construção visual são reutilizados e readaptados reenquadrados. Claro. Mas voltando ao seu caso da fotografia, o Carlos Lobo pretende transmitir mais ou menos isto. Há uma ideia documental, há um espaço e um momento que pretende retirar da própria realidade para depois nos mostrar e dar a ver, por um lado, e por outro lado também faz questão de dizer que isto é a veracidade documental. Até que ponto é que um olhar subjetivo, vamos, um exemplo concreto disto. Estou em Londres e estou a olhar para o mesmo objeto, a Tower Bridge ou uma coisa qualquer. Certo. Até que ponto é que o meu olhar é ou não diferente do olhar verídico, documental, que o Carlos é capaz de registar a partir da sua máquina fotográfica? A questão do olhar verídico é sempre complicada, porque se calhar o olhar mais verídico que há é as câmaras de segurança que estão num ponto a filmar continuamente e mostram realmente o que se passa naquela rua ou naquele espaço. Quando eu fotografo estou sempre a fazer uma seleção e essa seleção eu penso que é pessoal, ou seja, pelo menos tento que a minha seleção seja de algo que eu... Que me atraiu. E muitas vezes acontece que já tive situações em que vi coisas tão bonitas, mas que depois não as fotografei, porque dizer, qualquer pessoa chega aqui e repara que isto é bonito e vai fazer a fotografia disto. Porque e isto não é nenhuma armadilha aquilo que eu vou dizer. Claro. De qualquer das formas, os fotógrafos sempre tiveram esta vontade, e o Carlos também é um exemplo disso. Há pouco tempo teve uma exposição cá na cidade de Braga, no Museu Nogueira da Silva. A vontade de ocupar o mesmo espaço que é reservado, vamos lá, à arte nobre, que é a pintura, no caso, certo. Nas artes plásticas. Portanto, há esta tentativa, há uns anos para cá, há um tempo para cá, e não tão poucos quanto isso, de a fotografia começar a entrar nesse espaço que é a galeria, que é o museu, Certo, certo. e tentar encontrar um ponto de equilíbrio semelhante à Na pintura. pintura. Não, o problema que se coloca com a fotografia e a questão Nomeadamente com a pop art, nota-se a partir do momento Certo, da. certo. A dificuldade que há em relação à aceitação da fotografia, em relação à pintura, que é obviamente considerada a pintura, a escultura, são consideradas áreas de arte incontestáveis. A fotografia tem esse problema que é o seu lado mecânico, ou seja, existe uma ideia do facilitismo da fotografia, ou seja, qualquer pessoa com uma fotografia faz uma imagem, como uma máquina fotográfica faz uma imagem, enquanto que pintar uma tela requer técnica. Hoje em dia a arte perdeu um bocado, e no meu entender, ainda bem, essa ideia da técnica, ou seja, que para ser reconhecido com valor tinha que se ter técnica, né? E hoje em dia há pintores que não são considerados bons pintores, mas que são bons pintores, né? Dentro, não são exímios, não pintam Na aguarelas técnica, na técnica, mas que claro. são bons pintores Na manipular a cor e na seja forma o como se espaço e a forma, expressa, né? E a exatamente. fotografia tem essa dificuldade que as pessoas pensam, vêem uma fotografia e pensam, ah, até eu fazia isto, né? Mas isso é uma ideia falsa, né? Se calhar fazia, não sei se fazia igual, né? E às vezes o que parece fácil não é assim tão fácil Quanto quanto isso. isso. E a fotografia começou a entrar nestas áreas artísticas porque os artistas começaram a usar, ou artistas começaram a usar a fotografia Também. através da arte conceitual para documentar performances, por exemplo, em que ou registavam em vídeo, mas depois o vídeo requeria um projetor, requeria uma tela de projeção, Um enquanto suporte que um material que suporte material que a mais fotografia complicado, claro. é mais simples. Ou Mais seja, por exemplo, simples. se um artista te fazia uma performance, que seria, por exemplo, enterrar-se, ficar só a cabeça de fora. Sempre que fizesse uma exposição, para não estar a repetir essa performance, punha as Claro. fotografias dessa performance e até podia depois, com a edição das imagens, manipular e parecer Manipular. que ele enterrou-se mesmo, quando na verdade não Percebo. está enterrado. E os artistas começaram a usar a fotografia e até existe uma distinção, que cada vez é mais ténue, de artistas que usam fotografia e Claro. fotógrafos que usam fotografia. Eu, para mim, acho que quem fotografia é fotografia, se é artista ou não, Claro, não. claro. Mas de qualquer das formas, depois também no, no, numa da, dos textos que se lê e onde o Carlos também mais ou menos espreia algumas ideias que tem sobre a fotografia, também acaba por arrastar mais ou menos isto, é que a fotografia também é criação e Certo. por outro lado também é uma criação que resulta ou é consequência direta de um processo contemplativo. Portanto, Certo, certo. isto aqui assume muito claramente uma subjetividade muito forte neste, portanto, estas fronteiras e este esquematismo que é muito típico da fotografia, pelo menos Sim, sim, para o sim, sim. olhar comum, que é o meu, não Claro. é? Já começa a canalizar para este tipo de exercício autojustificativo que é a fotografia, introduzindo conceitos e noções que são fundamentais, como é o caso que isto é um documento, mas é um documento que resulta de um processo criativo e mais ainda de um processo contemplativo. Até que ponto é que este salto qualitativo, se quisermos, ou a diferença de um paradigma, é um paradigma novo, até que ponto é que é justificável no trabalho do Carlos? O que acontece com a fotografia é que, para mim, uma das potencialidades da fotografia é o limitar do tempo. Enquanto que o cinema começa e o filme vai até ao fim, a fotografia é estática e permite esta contemplação, permite que a gente fixe um momento e depois observe tudo o que está na imagem. Eu, antes de vir para aqui, estive a ler uma entrevista do Robert Frank na net, num artigo que saiu na New York Times, e ele fala sobre uma imagem dele que é muito conhecida, que é uma imagem que tem uma sequência de pessoas numa rua. E ele diz que momentos como aquele são difíceis de acontecer com tantas pessoas que ficaram paradas naquele momento. E eu estava a olhar para a imagem e ouvir as palavras do Robert Frank e de repente descobri uma mão que está perto do rosto de uma criança que eu nunca tinha reparado. Ou seja, ainda hoje, eu tenho o livro Américas, mas ainda hoje de manhã descobri mais uma coisa naquela imagem que não tinha visto. O fotógrafo, certamente, quando fez aquela fotografia, o Robert Frank, não teria noção de tudo que estava a passar e a máquina permitiu-lhe Captar o registro. registar aquilo, e até é uma hiper, que se chama às vezes uma hiperrealidade, que é um conceito por vezes explorado por alguns fotógrafos, em que o que nós vemos é demasiado real, às vezes até para ser verdade, e há até uma manipulação, como é o caso do fotógrafo alemão Andreas Gursky, que cria esta hiperrealidade. Mas eu vejo a fotografia como esse modo especial de fixar o tempo. E há pessoas que usam a fotografia para fixar momentos, seja umas férias num sítio especial, ou o aniversário de um filho, ou de um parente, ou de um amigo. E esta é apenas uma das formas que eu encontrei usar a fotografia. E é engraçado porque eu até fotografo mais as minhas fotografias, entre aspas, do que fotografo família. Às vezes, quando há ocasiões festivas, pergunta-me sempre pela máquina. Então, tu és o fotógrafo e não tens a máquina. E Claro. eu acho que até sou um péssimo fotógrafo de. Alérgico um bocado a esse tipo Não de. é alérgico, acho que às vezes é. Uma pessoa tem uma afinidade por certo tipo de imagem, não tem por outros. E Ah, não quer claro. dizer que Percebo. o facto de eu, por exemplo, poder ser bom, entre aspas, não sei se sou bom ou não, mas a fotografar determinado tipo de espaços, posso não ser bom a fotografar, por exemplo, momentos festivos. Por isso é que há fotógrafos que são muito bons a fotografar a intimidade, outros são muito bons a fotografar a arquitetura. Ou por outra, essa ligação afetiva, um certo cotidiano, passe aquilo que eu vou dizer, aquela banalização do viver do cotidiano, Certo. não é importante para captar a fotografia, porque há empatia e Claro, laços, claro. ou pressupõe a existência de um enquadramento mais distanciado que é necessário para o trabalho do Carlos. Eu acho Eu... que é como um fotógrafo, às vezes é como um escritor, às vezes o escritor só é capaz de escrever sobre realidades que lhe são alheias, nunca é capaz de falar de casos particulares, não é capaz de contar a sua história, mas contar uma história ficcionada por exemplo, eu posso ser um escritor português e contar uma história que se passa em Cuba, ou que se passa no Chile, ou que se passa nos Estados Unidos, dentro do meu imaginário dos Estados Unidos. E como fotógrafo, também às vezes eu posso me sentir inclinado a fotografar a realidade alheia e não a realidade que me rodeia, porque essa eu recordo de outra forma, está na minha memória. Claro. E às vezes até arrependo-me de não ter feito imagens. Fotografias para Alexandre da Macedónia. Apesar de Alexandre ter um olho de cada cor, a fotografia tinha o rigor da imagem a preto e branco. A noite desabada-se sobre os corpos estendidos, a lua emergiu com um tentáculo. Por entre as estátuas. Bom de nós, teimava em esconder-se no interior de uma delas. Duas moças. Os répteis comiam a pedra com esse e disfarçavam os corações de quartos. Pôs-se docemente sobre os joelhos. A noite pulsa. A noite pulsa. Dois eram um estuário de dedos emaranhados na memória úmida das bocas. Das bocas. Alguém contou. Não me lembro, é capaz de mudar de sexo em plena putaria. Eu não acreditei, mas eu. Fragrância rubra e a luz espessa deitava sol. Sobre as areias cobertas de lodo, pouco sabíamos acerca do ciúme, mas era. Thank you. ou de algum poço onde nos debruçarmos. Nós, quando vemos aquelas fotografias, a necessidade que aquele homem teve, porque ele era fotógrafo profissional, sim, tirava os de daguerreótipos, não é? Certo, como era esse tipo de fotografia. Mas até que ponto é que o Joshua também teve a necessidade de vir para a rua e mostrar, por exemplo, Lisboa? Certo. Um comportamento de algumas classes sociais típicas de um espaço urbano como era Lisboa. E nós olhamos para aquele tipo de fotografia do início do século XX, ou da transição do século XIX para o século XX, e pensámos assim, Lisboa, aquele espaço e aquele tempo também é esta presença dos afetos da modernidade, com a roupa, com claro, o tipo. Claro, mas, claro. Portanto, até que ponto este sentimento e esta atitude preside muitas vezes a um trabalho de fotógrafo, como por exemplo o Carlos diz, que é trabalho, que é pensar e que é refletir. E esta atitude é transversal ao trabalho do fotógrafo? Eu acho que sim. Eu acho que um fotógrafo tem que estar apaixonado pela realidade, pelo que vê. Claro que há fotógrafos que trabalham a partir de realidades ficcionadas e encenam todas as suas fotografias, como o Witkin e outros. Mas eu acho que tem que haver uma paixão pela realidade, para estarmos despertos para essa realidade, claro. Porque muitas vezes passamos por coisas e não vemos, não estamos a ver coisas, estamos simplesmente a passar por elas, e às vezes essa consciência, estar atento a imagens, e eu muitas vezes a conduzir na autoestrada vejo imagens que quem me dera poder parar o carro, ou até às vezes uma viagem de comboio, passa-se por sítios fantásticos, e quem me dera poder ir no comboio e parar o comboio e sair e fazer aqui uma fotografia para voltar a entrar. E é este estar atento, alerta para imagens, que eu acho que é importante. Né? Por exemplo, esse livro, Unknown Landscapes, sim. Até que ponto é que aquele tipo de fotografia, que conheço relativamente bem o livro, por um lado, esse tipo de registro, esse tipo de alguma, que já vamos lá, uma das perguntas que tenho para o final da nossa conversa, mas até que ponto é que aquele registro, e depois o Carlos faz deslocar o mesmo olhar para um outro espaço, que é a Coreia, a China e o Japão. Certo. É a mesma atitude em espaços diferentes? Procura o mesmo? Aí vai à busca de um outro silêncio, de um outro projetar estético, eventualmente, certo, sobre uma realidade que é... O que acontece na fotografia posso dizer que há dois tipos de fotógrafos, ou há mais, mas eu vou só falar de dois tipos. Há um tipo de fotógrafo que tem um olhar e que vai apurando ao longo da vida, ou seja, encontra um estilo e trabalha naquele registro o tempo inteiro e vai cada vez, vai diversificando alguns temas, mas a linha estética é sempre a mesma. E há outros que é por capítulos e fotografam um género de coisa e depois passam para outro. E eu gosto de pensar que o meu trabalho a seguir vai ser diferente, mas com coisas iguais. E já houve imagens que eu encontrei, que por exemplo estão no Unknown Landscapes, já as encontrei noutros sítios, mas não as fiz, porque já fiz no Unknown Landscapes. Claro. E penso, quer dizer, eu posso continuar a vida toda a fazer este tipo de imagens, mas claro, estou a repetir uma fórmula, entre aspas, só mudo os locais. O facto, por exemplo, do meu trabalho recente, que ainda não expus, que é uma série que fiz na China, foi à procura de algo diferente. Uhum. E tentar que... Não só algo diferente do meu trabalho, mas algo diferente do que eu tenho visto no que são as imagens da China. E, curiosamente... Porque o Carlos, quando parte para a China, vai com um pressuposto anterior, que é aquela imagética que nós temos, claro, aquela simbologia, certo, que, certo, nós ocidentais todos temos, que é um lugar comum a China para nós. E há imensos fotógrafos... Pelas afirmações que faz, que vai à procura dessa China, mas para um patamar diferente, que é a China oculta, eventualmente. Claro, claro. Não, a ideia que eu tive para este trabalho, e é um trabalho contemporâneo, porque neste momento a China é... toda a gente, muitos artistas estão a convergir para a China e há imensos trabalhos a ser publicados sobre a China, porque a China está a evoluir muito rapidamente e séculos de história estão a ser destruídos para dar lugar a novas metrópoles. E há muitos fotógrafos que estão a registrar isto. E eu, curiosamente, encontrei um professor meu da universidade em Inglaterra, o Ian Jeffrey, que soube quando ele disse que ia para a China, ele disse-me, o conselho que eu te dou é, por favor, não fotografas, tenta não fotografar prédios, porque todos os fotógrafos estão a fazer isso. E eu com este conselhamento fui fazer essa viagem e realmente às vezes é difícil uma pessoa não fotografar prédios porque o impacto visual é tão forte. É tamanho. É que uma pessoa fica... É esmagador, porque nós em Portugal não temos essa realidade, quer dizer, não há... Não vivemos numa metrópole. São dimensões completamente diferentes. A escala é completamente diferente. Claro. E então tentei fotografar, não o pitoresco da China, mas uma visão minha da China. E é engraçado que há imagens que às vezes vão mostrando a amigos e pessoas interessadas pelo meu trabalho, que me dizem, isto foi feito na China, isto podia ser feito em qualquer lado. Claro. E eu interessa-me isso, porque não queria fazer um postal da China, porque... Existe já imensas imagens que nos dão uma ideia seletiva do que é a China e a China é um... Porque, por outro lado, isto também encaixa, por exemplo, o Carlos também tem uma ideia que é este pressuposto da fotografia também assenta num dos pilares, que é mais ou menos este, a liberdade e uma liberdade narrativa e conceitual. Até que ponto é que a máquina fotográfica lhe permite ser um outro escritor, eventualmente, contar uma outra, narrar uma outra. É porque, por exemplo, no meu trabalho da China, há leituras que não são inocentes das imagens. Há sempre umas ironias. Eu, por exemplo, tenho uma fotografia que é uma estátua da liberdade que eu fotografo num parque de diversões. E o facto de haver uma estátua da liberdade, uma reprodução da estátua da liberdade na China, para mim é uma ironia. E há uma certa ferocidade no olhar do fotógrafo e, eventualmente, uma certa revolta naquele sentido. Sim, há sempre... Há coisas curiosas. Eu, por exemplo, às vezes na inocência de um ocidental que vai à China, eu achava estranho ver muitas pessoas com roupas militares ainda. Mas o facto das pessoas usarem roupas militares é porque aquelas roupas são as roupas que têm ainda. Ou seja, tirando as roupas militares, não têm roupas próprias. E por isso é que ainda andam com fardas militares. E às vezes uma pessoa não está atenta a isto, quer dizer, acha pitoresco. Ah, que engraçado, esta pessoa ainda anda com esta farda militar. Será que é só um saudosismo para um regime antigo? Claro. Mas não, é uma questão puramente económica, né? E como ocidental, nós temos uma ideia pré-concebida da história da China. E também não conseguimos escapar a esta ideia e vamos procurar esta... quase. Sim. Um dos textos que eu li, estamos a aproximar do final da nossa conversa, é um texto que foi numa exposição realizada na Casa das Artes em Vila Nova de Famalicão, e isto a propósito de Berlim. Fotografia sobre Berlim. Sim. Berlim é a cidade charneira da Europa, quer se queira, quer não, claro. Para o bem e para o mal. Até que ponto é que este trabalho de fotógrafo que o Carlos Lobo exerce e tenta captar numa cidade de efervescente, ricamente cultural, sempre em produção constante e em mutação permanente, mas até que ponto é que este olhar, por um lado, sobre duas Berlim, duas cidades, do outro lado, antes do muro, depois do muro, claro. E até que ponto é que isto pode ser canalizado, eventualmente, como diz no texto, não sei se diz ou não, mas até que ponto é que é a vontade de um registro da memória? Até que ponto é que a memória é importante, por exemplo, para uma cidade desta dimensão, que representa, em termos culturais, quase tudo, do homem ocidental? Eu acho que a questão da memória é fundamental, seja através da fotografia, seja através do cinema, seja até mesmo através da literatura, haver autores que escrevem sobre a memória E é impressionante como hoje ainda vamos descobrindo coisas. A história não está toda contada. Eu ainda este fim de semana estava a ver um documentário sobre um campo de concentração que eu nunca tinha ouvido falar, e coisas atrozes que eram narradas. Quando a pessoa pensa que já tudo que era atroz foi narrado e está documentado, não, ainda há histórias por contar. Isto é uma memória recente e Berlim tem essas cicatrizes ainda à flor da pele. E ainda recentemente o Gunter Grass conta a história dele, bastante polémica, de estar ligada à juventude hitleriana. E muito mal contada. Sim. E, mas eu acho esse exercício importante. Claro, Acho que as pessoas devem. E ele faz um meia-culpa, penso eu, da história dele. Mas, por exemplo, ainda ontem li sobre um cantor que tem 90 Sim, anos, também cantou para o cantou regime. para. Quer dizer, isto é muito presente. Se calhar daqui a 100 anos, já ninguém se vai lembrar. Vai-se falar de outras coisas. Mas é essa Espero. vontade que o Carlos tem, por exemplo, esse registro da memória, não memorialístico, de uma cidade como Berlim, que o leva a deslocar-se e a captar uma certa alma Sim, desta cidade. a minha ideia, por exemplo, quando eu fiz Berlim, eu usei Berlim para retratar um certo estado emocional que eu sentia na altura e as fotografias que eu tenho, por exemplo, da série Berlim são fotografias muito tristes, tristes entre aspas, porque a noção de triste às vezes pode ser interpretada para o lado melancólico. Ou para o drama, mas não, é uma visão um bocado desolada. E o facto de uma das fotografias que eu acho emblemática dessa série é a campa do Brecht, que é uma pedra, uma simples pedra com o nome dele, e questiona muitas coisas: o que é a vida? No fim da vida, podemos ser uma pessoa mundialmente conhecida, mas no fim da vida temos uma pedra que Como marca, marca. o nosso tempo, Fica marcou. a obra, fica o nome, fica Claro, para a claro. história. Mas será que isto é importante? Será que daqui a 100 anos, 200 anos, alguém se lembrará do Brecht? Quer dizer, E o Carlos Lobo como fotógrafo? eu não digo que eu não quero ficar para a história. Por exemplo, eu sou professor, eu voltei a ser professor e acho que interessava mais se, por exemplo, os meus alunos com as minhas aulas se ganhassem uma outra sensibilidade para a fotografia ou para a imagem. E eu acho que as artes têm isto de bom. Acho que a ideia é um bocado utópica, mas se as pessoas tiverem sensibilidade para as artes, são melhores pessoas. Preocupam-se com outras coisas e se calhar têm tempo para apreciar outras coisas. E nesse sentido, para mim, as artes são fundamentais porque criam. É ser humano. E ser humano é estar atento às artes, seja através da literatura, seja através da música. E um músico uma vez disse uma coisa curiosa que era: se todas as pessoas estivessem numa banda, não havia guerras. Se todas as Claro. pessoas tocassem música, ensaiassem e estariam preocupadas com outras coisas do que com. Mas claro, a vida É real, mesmo assim. a vida é outras coisas, temos contas a pagar, temos prestações da casa, temos empregos a manter. Claro. Mas eu acho que as artes são fundamentais. Às vezes as pessoas questionam-se: mais um museu, para quê? Porque é que estão-se a gastar dinheiro no museu? São efeitos a longo prazo. Não, pode não ser para nós, pode ser para a geração Claro. seguinte, pode ser para os miúdos que agora estão a ir a fazer uma visita escolar a Serralves. E estão a ver obras de arte pela primeira vez. Quer dizer, uma pessoa não sabe, são sementes. Eu acho que é os livros, é a música, tudo isto são sementes que depois podem dar frutos ou não. Eu espero que deem. Virgílio Castelo é ator, encenador, produtor e diretor. Frequentou a Escola Superior de Arte Dramática da Universidade de Estrasburgo como bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Estreou-se como profissional no primeiro espetáculo realizado em liberdade, a 23 de junho de 1974, um espetáculo de revista chamado Pides na Grelha. A sua estreia em termos literários tem por título O Último Navegador. É uma edição da Esfera dos Livros e é também um livro que merece o destaque na emissão desta semana do programa Livros com Rumo. Personagem exógena ao mundo da literatura, Virgílio Castelo aparece com o seu primeiro romance, O Último Navegador, uma edição Esfera dos Livros, e consegue ultrapassar, e de que maneira, a sua prova de fogo. Dissemos já que a literatura como arte, na dimensão a extravasar o valor da metáfora, essência primeira da simbólica, a gerar tudo o que por aí vai aparecendo, provavelmente, e é a nossa convicção, poucos conseguirão ultrapassar essa mesma prova. Mais ainda, pensamos no que a moderna literatura portuguesa diz respeito, e isso, em particular na ficção, ela ficou-se por Virgílio Ferreira e a Aparição, e Dona Agostina Bessa Luís pelo conjunto da sua obra. E tudo o resto não passa de fogo-fato. Há uns jovens, Patrícia Portela a sobressair dentre eles, mas esperemos pela grande prova, o tempo, e aí, então, far-se-á o balanço. Desde que estacionaram o carro, tinham vindo a pé por ruas muito feias e cheias de gente. A quantidade de bugigangas horrorosas apinhadas nas montras e nas portas de entrada dos estabelecimentos conferia ao lugar o aspecto de um imenso bazar turco abastecido por um único fornecedor, e ainda por cima pouco inspirado. Por todo o lado viam-se as mesmas imagens de santos, de Nossa Senhora e dos pastorinhos, em vários tamanhos e cores, mas todas no mesmo material. A sensação era terrível. O céu católico era todo em plástico. Mas ali, no meio daquele enorme campo de cimento, pelo menos descansava à vista de toda a poluição visual que o aterrara nos últimos 10 minutos. Ao fundo destacava-se a velha basílica, recortando o horizonte como uma agulha a indicar o caminho para o céu. Do outro lado, onde ainda se viam os restos da azáfama da construção de uma nova igreja, centenas de pessoas espalhavam-se pelo recinto desconfortável, em grupos que iam chegando ou partindo, de pé ou ajoelhados, rezando ou conversando, tirando fotografias ou merendando, correndo ou andando, consolados ou em desespero. Matilde e Nina tinham iniciado a descida para a capelinha das aparições, sem esperar a resposta do professor. Benjamin seguiu-as, sem saber muito bem por que o fazia. Não iria rezar com toda a certeza, não saberia como fazer. Pelo menos daquela maneira. Há muito que, em Lusitânia, a religião tinha sido reformulada e não se parecia em nada com aquela arqueologia mística. E é nesta condição que o último navegador aparece, e daí a nossa estranheza pelo silêncio à volta deste romance e desta obra. Fragilidades? Tem, sim, senhor. Às vezes a estrutura ficcional é verídica e implausível? Também. Mas onde este romance ganha, e muito, e é muito boa gente, é naquilo que se chama e designa romance de tese, ou por outra, romance de ideias. Virgílio Castelo ganha a maioria dos romances editados este ano, pois expõe-se na defesa de um pressuposto ideológico ao remar contra a moleza nacional. Expõe-se também contra o fazer de conta típico deste sítio mal frequentado. Não sabemos qual das correntes históricas terá razão. O que se sabe é que praticamente até aos nossos dias se ouviu falar do trabalho como um frete, uma necessidade, uma chatice, uma exploração, uma amassada, uma violência, uma anormalidade, um castigo e por aí fora. Chegou-se ao cúmulo de, no período da colonização africana, se inventar a máxima "o trabalho é bom para o preto", significando com isso todo o desprezo a que se votava, e ainda por cima de um modo racista, a ideia de esforço remunerado para proveito próprio e da sociedade. É claro que houve sempre exceções que confirmaram a regra. Houve muitos portugueses para quem trabalhar não era apenas uma necessidade, mas uma espiritualidade. Mas não eram a maioria. A maior parte das vezes, o português trabalhava com uma cegueira atávica que não lhe permitia sequer perceber o quanto estava a contribuir para o bem comum. Mas sempre que encontrou lugares ou pessoas onde a ideia de trabalho tinha características mais evoluídas do ponto de vista do seu objetivo e enquadramento na sociedade, o trabalho dos portugueses atingiu níveis de perfeição difíceis de alcançar por outros povos, e que hoje são o pão nosso de cada dia de Lusitânia e do Portugal moderno. O Último Navegador é um romance a três tempos. Desenrola-se em 2007, 2014 e 2044. Ficção científica? Perguntar-se-á. Nada disso. E mesmo que o fosse, já grandes autores se serviram do género, Doris Lessing à cabeça, para uma resposta à clausura e à angústia da modernidade. Os personagens, Benjamin, Rosa, Diogo, Fernando e Lídia são uma mão cheia de tipos onde o autor projeta os tiques nacionais que tolhem o olhar do futuro e para o futuro. Há um pretexto, o suicídio de Kiko, que vai desencadear todo um carrear analítico onde o bisturi do navegador solitário, aquele das terras a ver, das palavras gastas, cava fundo e mostra a podridão nacional. Sim, continuou Benjamin, sem dar grande importância à admiração da médica. Quando se construiu a cadeia central de Lusitânia, o rei Dom Luís II resolveu dar um sinal inequívoco ao povo de que as coisas eram mesmo para mudar depois da Guerra Civil. Com todas as alterações que se verificaram em Portugal nessa altura e com o país ferido e frágil, os governantes sabiam que todas as decisões a tomar deveriam ter a capacidade de mobilizar os portugueses e inscrever no novo código genético nascido dos escombros da guerra as marcas suscetíveis de alterar os comportamentos ancestrais que nos tinham levado ao caos. Uma dessas novas inscrições foi a radical mudança do aparelho da justiça. E para isso fizeram-se dezenas de alterações importantes. Para lhe citar só uma e a título de exemplo, foram pura e simplesmente proibidos os arquivamentos. Ou seja, todo e qualquer processo teria de ser julgado dentro de um tempo limite, sem direito a ser protelado com manobras dilatórias. Tinha sempre de haver julgamento. Por isso e portanto, o beijo de Mariana, a atitude de Nina ao salvar a filha de Rosa, são os momentos maiores de uma regeneração necessária. O último navegador, de Virgílio Castelo, servido por uma prosa límpida, merece uma leitura atenta e uma discussão necessária. Chega assim ao fim mais uma edição do programa Livros com Rumo, programa da autoria de António Ferreira para a Rádio Universitária do Minho, esta semana com a apresentação de António Ferreira e também Sérgio Xavier. Nós voltamos na próxima semana, à hora do costume. Já sabe, pode encontrar o alinhamento deste e de outros programas em rumo.pt. Boa noite.